Vídeo de São Francisco, Cada tempo deu sarra em você. Minas Gerais. Passar devagar. Cada tempo deu sarra em você. Parar em você. É porque vou passar devagar. Cada tempo deu sarra em você. Parar em você. Passar devagar. Cada tempo deu sarra em você. Escócia, o White Baby. Esquece mais uma. É Vuki Vuka. É Vuki Vuka. Tranquilão, pô. Passa devagar. Pra dar tempo de eu sarrar em você. Parar em você. Passa devagar. Pra dar tempo de eu sarrar em você. Parar em você. É o que passa devagar. Pra dar tempo de eu sarrar em você. Parar em você. Passa devagar. Pra dar tempo de eu sarrar em você. Escócia, o White Baby. Esquece mais uma. É Vuki Vuka.